our final line up and ready to come to you. Zero sete no solo aos três outros. Táxi via Alfa e Kilo. A posição é a 4 Lima. Alfa, Kilo, posição 4 Lima. Azul, pro 877. Boa noite, sou 3178, Bruce, Matheus 060. Boa chegada, Bombay de 1, Azul, Sentimetro 1020, até meu passado. Obrigado. American line 230, climb in like level 340. Climb maintain level 340, American. 230, level 340 now. Decolado aos 4-3, chame o controle, Salvador, 20-8. 20-8-6-3-1-3. 1-1-7-0, pista no 0, vento 1-4-0 graus, 62 nós. Repouso no 0, voo no 1-7-0. Live, submeta nível 3, 8-0, via 6-7-1-9. Vamos fazer 3-8-0, nação, voo 1-1. Controle usa 3305, pode prosseguir descida para a zona. T3305, desce, mantenha 2 mil pés, veja o sentimento 1020. Pode estar por voitona, exame estabilizado para procedimento elétrico, foi pista no 0. Desce 2 mil pés, 1020, pode estar por voitona, autorizado e elétrico, foi reportado estabilizado, da 3305. Chalava 303, foi legal. Isso não tem 2006, é 378, via. Solo aos 4-6, táxi via Alfa e reporte na Juliette. Ele vai táxi via Alfa com o 970. 2340, final maintain at level 340 and contact now. This is Phantom 1268575 available to 545. Okay, we're coming. Juliette, ponto 03. Eu vou estar aqui, Juliette, ponto 3, vou lá no 70, obrigado. Seu nome de coordenagem, tá certo? Pode ser, certo, é a 3, por um par de água, por favor. Pouso autorizado, pistão 1 0, verso 3, 3 0 5. Só para a transformação, o tráfico 75.5 de graus de 1209. É tudo para a transformação, 7178, chama agora a torre, chama agora a na 3, no 3, chama agora a torre, na frequência 1, 2, 5, 1, alterno 2, 8, 3, 5. 305, solo alfa 3, agora à direita, parte autorizada Alfa Juliette, portão 05. Agilite, por gentileza. Direita, alfa Juliette, para 05, da 33, 05. Direita, continua a sua situação, guarda-me pista livre. Guarda-me pista livre, da 33, 05. 5-0, estacionamento 1-0, 1-0. 2-0, da 3, 1, 7, 8. Região 78, solo 55, libera direita, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, 10, 31, 78.

Romeo Juliet 4, sete sinal, chama agora foi, 1-8, sete sinal, 9-6. Boa noite, houve autorizado pistão no zero, vento no 30 graus, 71. Livre pouso no 0, 4, solo aos 1-2, libera a direita, passe autorizado Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, recuperação 6204. 723, vem se mantendo os motéis, estou se mantendo a 020, estamos em casa, ele é 723, completo final, chame o seu nome, no decimal 935, completa final, boa noite. Hello, 6212, Squawker Identification, Viable, Mega 1, Arrival, 72, 2000, 7101, 1020. Pouso autorizado, pista 1-0, vento no 30 graus, 1-0. Autorizado na 1-0, voa na 7-2-3. 3, sala 22, libera direita, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 1. Direita Alfa Juliette, portão 1, não. Bola 723, 11, obrigado, né? 2 for Peter Cruiser, we set up mouth power 118.95. Corrija apenas o código transponder. 5512. Afirmativo. 5512. 3305. Correto, chefe, para posicionamento. Camarada.